meu garfo? Cresce só! Tu tens duas mãos, faz o teu pequeno almoço. Porquê é que estás tão rabugento? Porque ninguém me fez o pequeno almoço. Mas hoje é sábado. O pai faz-me sempre os ovos. Espero que não esteja doente. Olá, pai. Estás a sentir-te bem? Estou ótimo. Então põe-te a cozinhar, Girasse, porque os meus ovos não se estrelam sozinhos, sabes? Tens razão. Agora, se me dás licença, eu tenho de ir correr. Miau! Detestava ir correr contigo, senhor super mal disposto. O que é que se passa? O teu secador acabou de pifar. Oh, não, eu sei o que se passa, pai. Tiveste um sonho em que eu era a filha única e... acordaste com este. Infelizmente, acordei e estavam os dois. Uau! Ele está mesmo chateado. O que é que tu fizeste? Eu! Sim, tu! Para com isso! You get the limo out front. Hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? Que é dos meus ovos? Oh, claro! Saboreia! Oh, Miley, é isso que eu aprecio em ti. Não és só gira, és gira e engraçada. Obrigada, Jackson. Sabes, se calhar vou fazer-te os ovos. Oh, espera! Assim ficava gira, engraçada e estúpida. Pois, esqueceste de egoísta. Agora que penso nisso, já percebi porque é que o pai está de mau humor. Estás a falar do quê? Não percebo. Estou a falar da forma como te portaste ontem à noite antes de ir para a tua festa. Não te lembras? Oh, tu estás linda. O único problema de ser eu é que toda a gente pode olhar sempre para mim. E eu só o espelho. Oh. Desculpa, minha querida irmã. Foi! Posso só usar um pequeno canto do espelho? Gostava de estar bem para não te envergonhar. Tenta pôr um saco de papel na cabeça, feioso. Oh, tiveste saudades? Eu tive, tive sim. Estou gira. Miley Stewart. Se tu parasses de adorar o teu reflexo, ias reparar que vivem outras pessoas nesta casa para além de ti e da tua enorme cabeçorra. Queres dizer cabeçorra tão bonitinha? Oh. Muito bem, então, qual dos dois parolos é que vai levar esta estrela da pop a mais uma festa de Hollywood onde só entra gente loira, fútil e importante como aqui a vossa amiga? Quer dizer que vais mesmo sair esta noite? Não! Eu vesti este fato para olhar para ti a comer bolinhos. Então, alguém que faça o favor de ligar as luzes aí dentro. Ouve, pai. Mesmo que eu chegue atrasada ao meu encontro, não me importo de levar. Tu fazes tanto. É um privilégio aliviar o teu fardo de qualquer maneira que eu possa. Jackson? Tu és um anjo que veio diretamente do céu. Por favor, deixa-me partilhar um pouco do meu bolo contigo. Oh, talvez só uma migalhinha. Se as duas meninas já terminaram a conversinha, as pessoas estão na festa à minha espera para me bajular e vamos lá embora despachar. Inacreditável. Eu sei, pai. Eu sei. Ora bem, meu amigo, não foi nada disso que aconteceu. Tu é que te portaste como um anormal é quando te dires para o teu encontro ontem à noite? Estás a falar de quê? Não percebo. Eu estou a falar da maneira como tudo realmente aconteceu. Lembras-te? Como é que eu concordei em ir a esta festa frívola? Quer dizer, afinal, pai, o que temos de mais importante é o tempo. Talvez eu deva gastar o meu tempo a melhorar-me. Com o estudo. Tão jovem, tão sábia. És a minha filha predileta. Sai da frente, cara de peixe. Este é o Brad Pitt? Não, espera. Sou eu. Stuart. Jackson Stewart. 00 bom. Licença para amar. Então vais mesmo sair? Esta noite? Não. Eu apraltei-me todo para ver televisão contigo até adormeceres e ressonares o resto da noite no teu sofá. Oh, Jackson. Oh, por favor, não gozes assim com o nosso pai. Um dia, ele vai desaparecer e nós vamos ter muitas saudades. Blá, blá, blá, blá, blá. Não te preocupes, pai. Eu vou sempre adorar-te por nós os dois. Miley, tu és um anjo que veio diretamente do céu. Ao contrário do teu irmão, que veio de outro sítio qualquer. Filho, eu quero que leves a tua irmã... Não! Estou farto de a levar para todo lado. Vai tu. Vai preencher-te o espaço vazio a que chamas vida. Por favor, leva-me só mais esta vez. Tu nem precisas de parar. Abranda e eu salto do carro. Fixe. Inacreditável. Eu sei, pai. Eu sei. É por isso que o nosso pai está de mau humor. Uau! O mundo da Miley é divertido. Como é que vais para a escola? No unicórnio, é? Fixe. Esperamos que o pai volte da sua corrida e perguntamos-lhe. Sim, é isso. E depois descobrimos que sou eu que tenho uma memória perfeita. A sério? Lembras-te onde é que puseste aquele waffle? Oh, não! Eu paguei metade disso, ouviste? Vês? É por isso que não namoras. Eu sou uma miúda, ser simpático. E é por isso que tu não namoras. Parece uma porca a comer. Oh! Retira o que disseste. Isto é capaz de ser teu. Fiz. Olha, a tua metade, a minha metade. De. Olá, Sr. Stuart, tudo bem? Nunca tenham filhos. Eles partem-vos o coração. Já descobri porque é que ele não tem namorada? Sim, a minha mãe tentou uma vez. Nunca mais foi a mesma. Não comas essa batata! Porquê? Ela estava do meu lado. Não, olha! É uma batata com a forma do Darth Vader! Isto é extraordinário! Meus, isto é mais fixe do que quando na minha sopa de letras deu Ingraglishby. Eu dou-te 5 dólares por ela. Eu dou-te 6. 7. Dinheirinho. Ok. O pai está a voltar da corrida. Prepara-te para engolir as tuas palavras. É verdade, amigo. Dentro de 5 segundos o pai vai dizer-te... De mim. E sabemos quem tem boa memória. Vá lá, vai pedir-lhe desculpa. Eu? Pede-lhe tu desculpa. Ficha. Pai, peço desculpa. Que o Jackson tenha sido um anormal é comigo ontem à noite. E eu peço desculpa que a tua filha seja uma narcisista que pede boleia e que a única palavra que sabe dizer é... Olha, isto não tem a ver com nada disso. Sabem que mais? Eu não preciso de explicar a nenhum de vocês. Descubram sozinhos. Mas afinal, o que é que aconteceu ontem à noite? Para tudo! Se não foi como tu te portaste... E não foi como tu te portaste? E ele não nos vai dizer nada? Então o que é que foi? O correio. Aposto que foram as tuas notas. Aposto que foi a conta do telefone. Não foi nada a conta... Bem, é possível. Só há postais de feliz aniversário. Para o pai. 40 anos. Feitos ontem... Não acredito que te esqueceste! Eu! Sim, tu! Para com isso! Bem, esquecemos-nos dos anos dele. Se calhar não fomos os únicos. Espera, avó... Tio Early, tia Pearl... Roxy, tia Dolly... Até o restaurante do Bucky lhe mandou um vale para uma tarte de chocolate. Ele tem 40, não precisa. Jackson, isto é sério. Nós esquecemos-nos de um dos maiores aniversários da vida dele. Agora só podemos pedir desculpa. Não podemos fazer nada? Miley, Miley, Miley, não te ensinei nada. Vá, fecha os olhos, encontra o teu centro e tenta pôr-te no meu cérebro. Agora vês o que eu vejo. Isto é perfeito. Planeamos uma festa surpresa e o pai vai pensar que não nos esquecemos. Uau! Isso é melhor do que a minha ideia de roubar o carro e fugir para o México. Miley, tens de descer. Vais chegar atrasada à sessão de autógrafos. Sabes? Cerca de 40 minutos atrasada. 10 vezes 4... Deixa. Ei, já arranjei este corações. Boa, o bolo chega daqui a uma hora. Deixa-me ver. Feliz quinto aniversário. Já não tinha um feliz quadragésimo. Comprei 4, 5 e 2, 10. Ei, somar é bom para os velhotes. Mantém-lhes a mente ágil. Toma a PDA do pai. Convida o máximo de amigos que conseguires. Eu vou tratar disso. Infelizmente, só posso contar contigo. Ei, Sr. Adams, fala ao Jackson. Estamos a fazer uma festa surpresa para o pai. Hoje? Não. Não nos esquecemos. Hoje? Não, não nos esquecemos nada. Está bem! Nós esquecemos-nos! As suas luzes de Natal ainda estão acesas? Quem é você para me julgar? Então sempre vem? Estou? Estou! Olha, não me interessa se a sua mulher está a dar à luz! Diga-lhe para se despachar e para vir aqui! Estou! Tenho 50, 50. Quem é que leva o dardo por 60? Única, uma batata frita das estrelas. Quem é que dá 70? 70! Eu dou-te 100! Oh. Oh. Oh. Acho que essa batata ganhou vida. Estava a caminho da minha aula de mergulho quando ouvi o som do dinheiro a ser feito sem mim. Inaceitável! Yo, desampara a loja, rico. Ouve, isto não tem nada a ver contigo. Onde é que estava a batata? Num pacote que comprámos no bar. Já. O recibo têm? Eu guardo todos os recibos. O meu pai é contabilista. Ele é contabilista. Bem, o contabilista... Devia ter-te avisado sobre as letras pequeninas. Leiam e chorem. Os alimentos que se pareçam com personagens reais ou ficcionadas e ou monumentos históricos são propriedade exclusiva das indústrias RICO, uma subsidiária do Mohaha Internacional. Passa a batata. Ou podemos correr? Eu gosto dessa ideia. Ok. Aqui tens. Desculpa a fila ser tão grande. Olá. Perca 40 quilos em 40 dias. E tem desconto de 40%. Achas que eu devo comprar para alguém? Sabes como... uma prenda? Nada. Aqui tens. Olá. Desculpa, vou só fazer uma chamada. Ei, Jackson, como é que está a correr? Preciso de mais tempo. Empata-o. Como é que tu achas que eu... Eu faço isso. Mas eu... Eu disse para eu empatar, diva. Olá. Como é que tu te chamas? Ed. O quê? Sério? Mas isso é um grande nome. Como é que se soletra? Ed. Interessante. É diminutivo de qualquer coisa como Edward ou Edwin, Eduardo? Não, é só Ed. Pode assinar, sim. Estamos à espera há horas. Está bem. Estamos os dois. Querido Ed, a vida é como a fazemos. Vamos fazê-la melhor. Vá lá. A vida é como a fazemos. Então, vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Mas está bem, beijo da Ana Montana. Desculpa, pai. Podes trazer-me a minha mala? É que eu esqueci-me dela no banco de trás do carro. Claro. O que é que são 40 segundos da minha vida, miserável? Muito bem. Jackson, estou à porta de casa. O pai está quase a chegar. Está tudo bem? Quando tu dizes tudo bem... Oh, bolas. Olá. Porquê que eu estou a olhar para um bando de desconhecidos? Não são desconhecidos. Este é o Jerry, o carteiro. Aquela é a Georgie, a rapariga que faz a leitura do gás. O Louis entregou o bolo e o Frank da loja de balões. Obrigado por me convidarem. Ele enche balões há 20 anos. Ok. E aqueles quem são? Encontrei-os na praia. Chamam-se... os aristocratas. Força, miúdos. Isto foi o melhor que conseguiste? Assim que o pai vir isto, ele vai... Surpresa! Ficar com aquela cara... Parabéns, Bobby! É Robby! Ah, muitos parabéns, Robby! Não estavas à espera, pois não, pai? Nós não nos esquecemos, pai! Obrigado a todos, a sério. Obrigado, foram fantásticos. És o maior, Robby Ray. Para o ano 41, estão todos convidados. Não se esqueçam. Uau, Foi cá uma festa de arrasar, de arrasar! Yeah, muitos parabéns, grandalhão! Quietinhos os dois! Está bem. Esquecemos-nos do teu aniversário. E quando tentámos convidar pessoas foi só... Eu não estou na cidade, ou estou na prisão, ou vou dar à luz. Pedimos desculpa, pai. Somos egoístas, miúdos horríveis que não merecem um pai maravilhoso como tu és. Não vamos exagerar. Não, ela tem razão. Eu sou um pai maravilhoso. E quando se esqueceram do meu aniversário, bem, fez-me sentir que vocês não gostavam mesmo de mim. Mas nós gostamos de ti, pai. É sério, tens de acreditar. Por acaso, depois da festa que organizaram esta noite, acredito em vocês. É preciso muito esforço para arranjar uma embrulhada desta categoria. Nós adoramos-te mesmo, pai. Eu sei. Talvez para o ano vocês me possam adorar mais a tempo. Pois. Oh, vá lá, sou o homem. Os homens não se abraçam. Os homens Stuart, sim. Sim, pois é. Ei, ouçam lá. O que é que vocês me compraram? Tarte de chocolate à borla no restaurante do Bucky. É de nós os dois.